Luar que se espelhava na flor da água macia, tremia ao frescor da brisa. Areia que pisavas, prata úmida fria, o ar serenava. Tu és de marfim, unhas de mandarins, frágil nobreza em si. Só sei que tens olhos de querubins, quero ter-te sempre em mim. Nosso amor não vem da serpente, meu medo é o medo que sentes de entregar o teu coração. Olhe pros olhos ardentes, contas na cara da gente, é luz em alegria da nossa paixão. Tu és de marfim, unhas de mandarins, frágil nobreza em si. Só sei que tens olhos de querubins, quero ter-te sempre em mim. Serpente, meu medo é o medo que sentes de entregar o teu coração. Olhe pros olhos ardentes, contas na cara da gente, é luz em alegria da nossa paixão. Tu és de marfim, unhas de mandarins, frágil nobreza em si. Só sei que tens olhos de querubins, quero ter-te sempre.